Olá, está começando mais um Fanficast. Eu sou Ana Rosa. E essa pessoa gripada é Nietzsche. E nós vamos voltar a Hogwarts. Sim, nós vamos falar sobre o fandom de Harry Potter. E estão com a gente na plataforma 9.6, Marina Anderi do Potterish. Olá. Não é 9.3 quarts, não? Depende, né, que versão você leu. A escritora Renata Ventura. Olá. E agora conheçam a voz por trás do Twitter do Fanficast com vocês, Nana Castro. Alô, alô, vocês sabem quem eu sou? Mas antes da gente embarcar então nessa viagem, vamos para a nossa querida sessão de recados e leituras de sinopses. There once was a boy named Harry, destined to be a star. His parents were killed by Voldemort, who gave him a lightning scar. Bom, começando a nossa sessão de recadinhos. E dessa vez, quem vai me acompanhar nas leituras de sinopses é a Nana Castro. Oi. Antes da gente começar, né, a leitura dos ganhadores, a gente precisa dar um recado para vocês, muito importante. Atualmente, a gente está com um problema no nosso feed. Então, se você acabar chegando no Fanficast e alguns episódios antigos não tiverem disponíveis para você escutar online ou fazer download, manda um e-mail para a gente pedindo o episódio que você deseja escutar, que aí a gente envia para vocês, enquanto a gente não consegue resolver esse problema. Fanficast Delivery. Exato! Olha só, o episódio vai até você. Ai, gente, que chique, né? Fala aí, se vocês estão vivos. Bom, recadinhos importantes, eu acho que é só esse. A gente já vai, então, para nossa leitura de sinopses. Estão aguardada a leitura de sinopses? Nossa primeira fanfic hoje foi escrita por Sally, ou será Sally? Mistério. Que tá escrito, né, gente? Então, não sei, não conversei com ela no telefone pra descobrir qual era o nome dela. Então, foi escrita por Sally e se chama Lua e Sol, ok? É um romance Yuri e a sinopse é a seguinte: Amelie é uma perfeita lufana, doce, estudiosa, leal e tímida. Faz seu último ano em Hogwarts com quase completa tranquilidade. Quase, porque é um pequeno obstáculo para a paz completa. El ou Neil. El é uma perfeita Sonserina. Metida, um tantinho arrogante e implicante. Tem certo prazer em irritar alunos da Lufa-Lufa e primeiranistas em geral, tendo Amelie como um de seus alvos. Porém, entre implicâncias e discussões, Amelie e El são conectadas por um sentimento que nada tem a ver com inimizade. Sonserina e Lufa-Lufa, Lua e Sol. Aí tem um trechinho aqui. Me faz pensar em você, que brilha como um solzinho. E você é a Lua, Nil? É o Rio Baixo. Me sinto mais confortável durante a noite. E é isso. A fica é 16 mais. E o único aviso que tem, como eu já disse antes, né, Yuri, é homossexualidade. É uma one shot com mais de 6 mil palavras. Divirta-se. E agora a gente vai ler sinopses de histórias nossas. Por que que a gente vai fazer esse momento jabá? Zabá! Porque a gente recebeu bastante sinopses, né? Várias sinopses. Só que a gente tinha pedido, quando a gente abriu o concurso, sobre sinopses de Harry Potter. Então a gente recebeu várias sinopses de várias coisas e menos de Harry Potter. Acho que é a única, né? Que foi essa que a gente acabou de ler. Então, como temos um tempinho sobrando, vamos aproveitar e unir o útil ao agradável e fazer uma propaganda aqui das nossas escritas. Aproveitem aí para conhecer mais o que a gente faz no mundo das fanfics, além do podcast. Então, o que eu tenho aqui para vocês é a fanfic que a Ana escreveu. Tá no Fanfiction.net e é uma fanfic Lily Snape. Olha só, polêmica. O nome da fic é My Baby Shot Me Down. É uma one shot, são fic. E a sinopse é a seguinte: o que pensava Lily Potter em seus últimos dias? O que pensava Harry Potter nos seus últimos dias? Leia e descubra. Leia e descubra, exato. E a fic da Nana, ela se chama Espera e está no NIA. É uma fanfic já sobre animais fantásticos e onde habitam. Uê! Bum, bum. Isso são fogos de artifício. Aí, gente, tem que comemorar. É a primeira fanfic de Harry Potter que eu escrevo. Que Olha, quer ó! dizer, aí fica aquela polêmica, é Harry Potter? Ou não é Harry Potter? Isso é do universo de Harry Potter. É isso aí. Aí, pronto. Continuando. É, bom, a classificação da FIC é 13+. E o chip, Newt Scamander e Tina Gonstein. ATP. ATP. ATP. Os gêneros, então, romance. Não tem nenhum aviso, tá? É uma FIC curtinha, uma drabble, sem palavras, gente. Leiam, por favor. Uma fofinha. Então, vamos, chega aí pra sinopse. Parecia que Tina tinha esperado a vida toda. E agora ela teria que esperar mais um pouco. É isso aí. Leia e descubra. O que que ela tinha que esperar? Por que ela espera tanto? Quanto ela vai esperar ainda? Oh, meu Deus. Descubra. Descubra na FIC da Nana. Descubra na FIC da Nana. Pra terminar a nossa sessão de recadinhos, leitura de sinopses, né? Aquele aviso padrão, né? De seguir o fanficast. Siga aquele chinesinho. Não, siga o fanficast. Sério, siga o fanficast nas redes sociais. É muito lindo, é muito amor. Então, ó, pra quem é de Facebook, facebook.com/fanficast.br. Pra quem é de Twitter, @fanficast. Chique, hein? E pra quem é de e-mail, você ainda pode mandar um e-mail pra contato@fanficast.com.br. Inclusive, é por e-mail que a gente recebe as sinopses do concurso. Então, anotem aí. Fiquem ligados pros próximos. E fiquem agora com o nosso bate-papo sobre o fandom de Harry Potter. Yo, Harry, you're a wizard. Falem pra gente um pouco do trabalho de vocês, o que vocês fazem da vida, né? E como Harry Potter chegou pra vocês e a importância dessa franquia pra vocês. Bom, eu sou a Renata. Como chegou Harry Potter? Bom, meu irmão, eu tava morando nos Estados Unidos com a minha família. E aí meu irmão chegou falando, Renata, você tem que ler esse livro. Tem que ler. E ela falando, não, é um livro infantil, de bruxinho, que coisa idiota, não sei o quê. Aí quando eu tava na aula de inglês lá na escola, e uma menina pediu pra professora se ela podia pegar emprestado a câmera secreta com ela. Aí a professora deixou e emprestou pra menina. Aí eu falei, tá, então me empresta primeiro, me empresta esse negócio daí. Aí já era, né? Em 2 semanas eu tinha lido os 4 que tinha na época. E tava louca pra ler o próximo, até xinguei meu irmão, falei, pô, por que você me deu isso daqui? O quinto ainda não saiu, eu tenho que ficar esperando. E, Renata, fala pra gente um pouquinho, assim, do seu trabalho, como que Harry Potter influenciou você. Bom, meus livros, né, A Arma Escarlate e A Comissão Chapeleira, são totalmente inspirados no Harry. Eu, enquanto tava lendo Harry Potter, eu ficava imaginando como seria o mundo bruxo no Brasil. E com certeza não seria tão arrumadinho quanto é o mundo bruxo inglês, né? E aí eu vi uma entrevista com a J.K. Rowling em que um fã americano dela perguntava se ela um dia ia escrever um livro sobre uma escola de bruxaria nos Estados Unidos. Ela disse que não, mas que se ele quisesse, ele podia escrever o dele. Aí eu falei, ah, beleza, né? Maravilha. Então eu vou escrever sobre o Brasil, que é o que eu tava querendo muito fazer. E eu sempre quis usar a fantasia pra falar da realidade brasileira. Então eu aproveitei e juntei as duas coisas e acabou virando um livro até mais perigoso, né? Por ser no Brasil. Rola muitas tretas. Porque não vai ser igualzinho, né, a Inglaterra, né? Não, é uma bagunça, na verdade. Não, pelo menos no Rio de Janeiro. Porque, assim, no meu mundo são 5 escolas de magia no Brasil, uma em cada região. Uhum. Então, no Rio de Janeiro é meio bagunçado. Eles tentam imitar a Europa, porque a gente sempre gosta de tudo que vem da Europa e dos Estados Unidos. Então, eles tentam fazer tipo uma Hogwarts, só que é uma bagunça a escola. Não dá muito certo. E Salvador é mais legal. Aí tem a Escola da Amazônia, que eu tô escrevendo agora o terceiro livro, que é a mais diferente de todas. E não é parecida com o Castelo Bruxo. É mais amazonense mesmo, né? Porque o Castelo Bruxo eu achei interessante que é pra América Latina inteira. Então tem bem influência, assim, sei lá, Azteca, Maia, essas coisas, né? Tem a pirâmide, que é legal também. Mas como o meu livro não é da América Latina, minha escola é realmente da Amazônia, é mais amazonense o negócio. O quarto livro vai ser no Sul, no Brasil, e o quinto em Brasília. Vai ter bastante político. Essa lenda folclórica brasileira. Mas assim, o Hugo, meu personagem principal, ele não é tão bonzinho quanto o Harry, né? Eu sempre, inclusive quando eu li Harry Potter, eu ficava pensando, poxa, como é que seria o livro no ponto de vista do, sei lá, do Draco ou do Snape? E aí eu resolvi que o meu personagem, meu protagonista, ia ser um anti-herói. Ele não ia ser tão bonzinho assim. Ele até quer ser bonzinho, não é que nem o Draco. Mas ele não consegue, ele é meio agressivo, impulsivo, egoísta. É um amor de pessoa. Oi, eu sou a Marina, eu sou a Bunistas do Poderish. Tô lá há 6 anos. Eu conheci Harry Potter pelos filmes mesmo. Antes de ter a capacidade de ler os livros, por assim dizer. Eu já acompanhava muito, eu colecionava a revista Recreio pra poder ver todas as novidades e tudo mais. Era uma coisa que eu gostava bastante. E aí, quando eu fiz 12 anos, eu comecei por Língua do Príncipe. Porque eu falei, ah, já tem 5 filmes, né? Então não tem problema. Eu começar pelo 6º. E aí, foi aí que eu fiquei mais envolvida na história, né? Que aí eu li todos os livros, da época o 7º já tinha lançado, então eu li. E aí foi isso, assim, foi os filmes que me trouxeram pra esse universo. Eu conheci o Harry Potter, foi aquela coisa de ouvir falar, tava todo mundo falando, eu não tinha assistido nada, eu não tinha lido nada, não tava todo mundo falando. E todo mundo falando que tava bom, que era maravilhoso. E eu tava na igreja na época, na verdade eu tô na igreja ainda, mas eu estava numa igreja que meio que condenava a leitura de Harry Potter. Então eu ficava atrasando, eu não queria ler, porque todo mundo falava que era bruxaria e essas coisas. E como era só de ouvir falar, eu não entendia a essência de Harry Potter mesmo. Mas um dia, eu não lembro bem se veio, se foi o livro ou se foi o filme que veio antes. Mas eu acho que foi o livro. Foi uma colega minha que chegou no serviço com o primeiro livro. Aí eu fiquei curiosa demais, eu falei, eu vou ler isso aqui, não tem jeito, sabe? Vou ler, tá me chamando, tá me puxando, olha a bruxaria. E aí eu li e foi tipo, amor, à primeira vista, sabe? Eu li aquilo numa velocidade que eu nunca imaginei que eu ia ler alguma coisa. E nessa mesma época, a Ordem da Fênix estava no cinema. E eu falei, agora! Então eu tipo, eu li o primeiro livro e fui pro cinema ver a Ordem da Fênix, aí eu já estava toda envolvida. E os outros livros eu não tinha, e eu não tinha dinheiro pra comprar. E eu baixei na internet, imprimi tudo no serviço, e foi isso. Aí eu já tava toda envolvida, e fui lendo livro emprestado, até que eu consegui comprar um box final, e li tudo. E foi isso, aí eu li tudo, assisti tudo, fiquei viciada, tive sonhos, tentei escrever fanfic, não deu certo. Mas foi isso. Eu lembro de você nessa saga do Xerox da faculdade. É, porque foi em 2007, sabe? Eu já tava, tipo, considerando o povo que tava lendo Harry Potter na época, eu já tava meio velha, sabe? Trabalhando das 8 às 5, indo pra universidade à noite. Não, não tava na universidade ainda. Quando comecei, eu entrei na universidade em 2008. Então, não tava ainda lá, mas já tinha começado, já tava envolvida. Então, imprimi tudo, encadernei. Eu tenho lá em casa ainda, eu acho. O Prisioneiro de Azkaban, impresso encadernado. Eu gastei dinheiro pra encadernar o barato. Eu fui uma saga louca, porque como eu não tava com grana pra comprar os livros, e ninguém tinha perto de mim, eu saí caçando todas as bibliotecas de São Carlos, ou o Cálice de Fogo, parece uma louca. Até que achei numa biblioteca aleatória e li tudo. Então, foi uma aventura bem interessante, assim. Aí, continua sendo, claro que não nessa intensidade mais. Mas foi assim que eu conheci, foi assim que começou. Eu conheci Harry Potter através do meu primo. Ele gostava muito. Eu conheci primeiros filmes, me julguem. E assisti a Pedra Filosofal e falei, ah, ok, parece ser bacaninha. E como eu gosto de sempre terminar o que eu começo, pelo menos eu tento, né? Eu acho que na época tinha só até o Prisioneiro de Azkaban. Então eu fui lá, li a Câmara Secreta. Li não, desculpa. Eu assisti a Câmara Secreta, eu adorei. Eu achei incrível, inclusive acho que até hoje é um dos meus favoritos, assim, da saga. E, nossa, gostei muito. Aí eu assisti o Prisioneiro de Azkaban, também achei muito legal. Na época eu tava fazendo ensino médio, isso foi meados de 2006, 2007, por aí. Porque se eu entrei na faculdade em 2009, eu tiro por base que foi nessa época. Ainda não tinha saído o 7º, se eu não me engano, na época. Eu queria saber o que acontecia depois do Prisioneiro de Azkaban, daí eu comecei, li a Pedra Filosofal, li a Câmara Secreta, né? Porque onde eu estudava tinha um menino que ele tinha coleção completa dos livros. Aí a gente às vezes trocava ideia, eu falei pra ele que eu curtia os filmes, que eu tava interessado em ler, daí ele falou, se você quiser eu vou te emprestando. Eu falei, ah, eu quero. E aí foi onde eu comecei a ler. Ele me emprestou todos, quase. Eu acho que na época só tinha até o Príncipe Mestiço. E eu li tudo, fiz a lição de casa direitinho. Aí logo saiu o Cálice de Fogo no cinema, fui assistir. Comecei a acompanhar mesmo, sei lá, comprava as coisas, tipo, pôster, comprava, fazia teste, acessava tudo que eu via, assim, sobre Harry Potter. Curiosamente, não li muita fanfic sobre Harry Potter, não sei porquê, mas, enfim, o fato é que eu não li. Mas eu, assim, já faz bastante tempo que eu não volto a ler, né, que eu não assisti mais nada, mas eu gostaria de, eu pretendo, na verdade, né, me reaproximar desse universo aí, porque é muito bacana. Acabei me afastando por várias questões, mas ainda tem um lugarzinho no meu coração. Gosto bastante de Harry Potter. Bom, eu só posso falar que eu tinha lá meus 12 anos, quando Harry Potter e a Pedra Filosofal estreou no cinema, né? Eu era um pequeno hobbit no condado, feliz. É, que minha cidade que eu morava era bem pequenininha, sabe? Então não tinha cinema, não tinha livraria e, sei lá, não tinha internet, assim, sabe? Era... E eu vi aquela propaganda, sabe, do filme, e aquilo me chamou muita atenção. Falei, nossa, e logo no dia seguinte eu fui pra, acho que, Ribeirão Preto, e lá, obviamente, tem cinema, né? E assisti. Nossa, nunca mais saí dessa vida. E de lá pra cá, só foi colecionar coisas, lendo todos os livros. É, eu acabei lendo um livro de Harry Potter por ano, por conta de os lançamentos ainda estavam anuais, né? Então, tinha esse problema. Também era um problema de comprar o livro, porque, né, eu tava num lugar que era meio difícil, né, o acesso. Então, por N fatores, eu acabei lendo um livro por ano e fui crescendo com o Harry Potter. Então, assim, o apego vai sendo maior ainda, né? Faz toda a diferença. É. E aí, quando eu tinha, sei lá, uns 17 anos, eu já tinha acesso à internet. Bem pouco, mas eu tinha. E num dia de domingo, né, que a internet era de graça, né, era só um... Época de discado. Eu descobri as fanfics de Harry Potter. Eu falo mais sobre isso, como foi a minha descoberta, acho que no episódio 0. Se quem tiver interesse, ouça lá. Harry Potter, antes de escrever minha fanfic, também me incentivou a começar a escrever um livro. Embora eu nunca terminei esse livro. Sei lá, eu tinha uns 14 anos quando comecei a escrever. E foi sempre nesse sentido, sabe? De estimular, assim, minha imaginação e a escrita, sabe, despertar esse interesse. Quando eu entrei na faculdade, então, né, já gostava muito de fanfictions, porque eu lia muita fanfic de Harry Potter, e também tinha as minhas, eu acabei pesquisando fanfics, então, eu fazendo minha primeira graduação e minha pós-graduação pesquisando fanfics, e agora estou eu aqui nesse podcast sobre fanfics, né? O fanficast existe graças ali a uma mágica de Harry Potter. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu conheci fanfics porque eu tava procurando notícias sobre Enigma do Príncipe. Na época, o filme não tinha saído ainda. E aí acabou que eu achei uma fanfic que era Ginny Draco. Só que eu não percebi. Até eu tá, tipo, bem na frente, bem lendo bastante história. Eu tava achando assim, pô, por que eu tô se aproximando do Draco? Tá ligado? Coisa estranha, né? E aí eu me toquei, ah, ok. Aí eu fui pesquisar o que era, tava no fanfiction.net, e aí eu comecei a ler fanfics, eu sou muito canon, né? Eu comecei a ler Regina e tal. Mas foi uma coisa que, assim, mudou totalmente a minha vida, porque eu comecei a ler muito, aí eu comecei a escrever, aí eu decidi que eu seria escritora, e aí eu fui pesquisar a forma de escrever melhor, e descobri que cinema dá muita perspectiva, e hoje em dia eu curso cinema, assim... Eu sou de São Paulo, me mudei pra Recife, assim, mudou completamente minha vida, e leio fanfics até hoje, assim, eu comecei a ler quando eu tinha 12 anos, eu achava que ia passar essa fase, sei lá, mas eu tô com 20 e não rolou, assim, eu vou pulando de fandom em fandom, e meus amigos são todos, meu Deus, Marina, assim, não acredito que eu tô conversando com você e você tá lendo fanfic. Um amigo meu, até quando eu falei do podcast, ele falou, mas como que descobriram que você é louca das fanfics? As pessoas estão vendo seu Twitter, só? Então é isso, é realmente o tempo todo, assim. Se eu não tô, sei lá, vendo série ou vendo algum filme ou estudando, eu tô lendo fanfic. Eu tenho um pouco de vergonha de dizer que eu só descobri que existiam fanfics depois que eu escrevi meu livro. Depois que eu publiquei. E aí começaram a me perguntar se antes eu escrevia fanfic. Eu, gente, o que, que é isso? Eu fui pesquisar. Ah, loucura. Eu, na verdade, eu depois eu fui pensando melhor. Eu descobri que eu fazia fanfic, mas na minha cabeça, assim, eu não escrevia. Eu fazia fanfic de 007 na minha cabeça. Ficava pensando, assim, várias historinhas dele, sofrendo, porque eu gostava de 007, mas achava meio sem graça o fato dele nunca se machucar, nunca acontecia nada, ele sempre fazia as coisas e tava todo penteado, e não se descabelava, aí eu falei, não, esse cara tem que sofrer, então eu fazia várias fanfics na minha cabeça. Gostei muito disso, esse cara tem que sofrer. Ah! Eu tenho que descobrir o filho, aí o filho é torturado, aí não sei o quê. Eu acho interessante que às vezes os leitores meus falam assim, Renata, não mata tal personagem, não mata o outro. Aí eu falo, gente, vocês não me conhecem. Se eu matar o personagem, ele para de sofrer, que graça tem. Às vezes eu fico com vontade de escrever fanfic do meu livro. Mas ainda não é fanfic. Não, é porque, na verdade, é porque tem a história que eu já planejei que vai ser oficial. Mas às vezes eu fico assim, poxa, e se acontecesse isso? E eu sei que não vai caber na história oficial. Então, sabe? Eu queria escrever de lado. Assim. Finais alternativos, né? já pega o exemplo da JK e já faz um pseudônimo e já faz uma coisa nova. É, eu fico lendo os fanfics dos meus leitores, eu acho tão legal. Assim, às vezes eu quase sugiro assim pro leitor, você não quer fazer disso e disso, não, assim, tipo, pra eu ler como ficaria. É, isso que eu ia perguntar pra vocês. Eu sei que tá mais pra frente na nossa pauta, mas já que surgiu o assunto, que então vocês pensam assim de produções de fãs, né? No caso, não só fanfics, né? Fanarts. Eu sei que, né, a Marina faz parte do Potterish. Vamos lá. Vocês gostam, não gostam, desgostam, mais ou menos, depende do caso. Ah, eu amo as fanarts dos meus leitores, eu amo as fanarts de Harry Potter, são maravilhosas. Eu fico meio com invejinha que eu não sei desenhar assim. Eu queria muito poder desenhar meus personagens. Então, eu amo meus leitores quando eles me mandam desenhos, aí eu já posto no Facebook. E alguns desses desenhos já viraram quase arte oficial, né? Porque são maravilhosos. Eu acho muito incrível, assim. Eu gosto bastante, tanto como fã, né? Quanto, sim, como produtor de conteúdo, como Potterish, porque o pessoal, eles mandam desenho, mandam qualquer coisa que eles fazem, e a gente divulga essas coisas, assim. E também a gente tem a plataforma de fanfics, né? Que é a Flores e Borrões. Então, eu acho incrível, assim, quanto... Porque demonstra o seu amor, né? Por aquilo ali. Porque é uma coisa assim, você produz um conteúdo a mais do que existe porque você quer continuar naquele universo. Eu acho incrível, como uma pessoa que, né, lê muita fanfic, escreveu já e tudo mais, eu sei o sentimento. Então eu até procuro e tudo mais. O pessoal, eles andam, né, mandando bastante tatuagem, umas tatuagens tipo novas, assim, para gente que eles mesmos desenharam e tudo mais, e é bem incrível, eu gosto muito. E a qualidade das fanfics é incrível também, é maravilhosa. Tem, sim, tem ideias fantásticas, gente. Eu fico assim, de onde eles tiraram isso? É maravilhoso demais. Sim, tipo, eu, né, já passei por muitos fandoms e é difícil achar algum com nível de qualidade da fanfic de Harry Potter. Porque é outro nível, assim, sinceramente. Porque eu acho que tem muito a ver da origem, né? Uma pessoa que escreve fanfic de Harry Potter, ela leu 7 livros. E não são livros... pequenos, né? Você tem que criar um hábito de leitura. Exatamente. Então isso já te torna um leitor, que te torna um escritor melhor. Acho que tem muito isso. Eu leio muito fanfic de série. E não é a mesma coisa, assim, né? Acho que pior ainda é fanfic de filme. Porque uma pessoa que vê muita série, ela já tem um conhecimento maior. Mas agora uma pessoa que é uma fanfic de um filme, ela não quer dizer que ela veja muitos filmes ou que ela veja muitas séries ou que ela leia muitos livros. Acaba que ela não tem muita base, sabe? Então, as de Harry Potter realmente são, tipo, muito boas. É difícil encontrar algum fandom com o mesmo nível, assim, de conteúdo. É verdade. Eu gosto muito também das produções. Eu mesma nunca escrevi muita coisa, porque eu tenho uma coisa em mim, eu acho esquisito até às vezes, que quando eu gosto muito de alguma coisa e acho que tá bom do jeito que a autora fez, eu não mexo em nada. Tanto que, assim, de Harry Potter, eu gosto muito dos chips que ela criou. Eu gosto muito de tudo que tá ali, então eu acabo não mexendo em nada. Uma vez eu tentei escrever uma, mas era muito Mary Sue, é esse o nome, né? Isso. E aí eu larguei mão no meio, assim. Falei, chega, não vai dar certo. Porque eu andava muito apaixonada no Harry mesmo, sabe? Aí acabei fazendo isso. Mas ficou no meio, não deu. E eu gostava tanto de tudo que eu acabei não mexendo. Eu acho que a única coisa que eu ia mexer seria no sexto filme. Eu odeio aquele filme, desculpa. Porque é o meu livro favorito e ele foi... É meu livro favorito e ele foi massacrado naquele filme. Então, nossa, eu tenho o mesmo sentimento. É uma coisa assim que me doeu muito, talvez escrevesse alguma coisa relacionada, mas não. Mas acabei não fazendo. Mas eu gosto muito, eu já li algumas coisas, que nem eu falei antes. E a primeira vez que eu li fanfic de Harry Potter mesmo foi a Ana Rosa que me indicou, e foi, acho que, Gina e Draco, se não me engano. Nossa, eu indiquei uma Gina e Draco? Eu acho que foi você, sim. Você era a menina da fanfic. Ainda era lá no Aliança. Três vassouras, é. Exato. E era muito interessante, como a Marina falou, era uma coisa muito... Como assim a pessoa pensou nisso e tal? E deu muito certo, eu falava, nossa, podia, né? Já não rolou, então a gente segue a vida. Então é isso, mas eu gosto muito mesmo das produções e acho que tem que ter, tem que fazer. E, tipo, como o trabalho da Renata, muita coisa pode vir dessas produções. Outra coisa que eu gosto muito é Doctor Who. E eu também não consigo escrever sobre Doctor Who, porque eu acho Doctor Who muito certinho, assim. Tá, é do jeito que eu gosto, que eu queria, então eu não escrevo. Mas eu escrevo de Sherlock, porque tem coisas em Sherlock que eu queria que fosse diferente. Então eu vou lá e escrevo um monte de coisa de Sherlock. Ah, a produção de foi uma coisa linda, eu não posso me apaixonar. E só falo que todas odeiam aquele sexto filme. Nossa! Não suporto. Você falou que acho que eu passei o Imagine Draco pra você, eu não lembro. Mas assim, é que eu sou a garota dos fanfics e eu, por mais que eu tenha meus chips preferidos, eu não tenho esse preconceito, não sei se pode chamar de preconceito, mas assim, eu meio que leio de tudo, sabe? A história é boa, eu tô lendo, sabe? Porque eu sei que a fanfic, ela tem essa liberdade de fugir do que tá nos livros, sabe? Aliás, é pra isso, sabe? Que a gente quer alguma coisa diferente do que tá nos livros, sabe? Então assim, por que não ler um... Imagine Draco, por que não, sei lá, ler um outro chip, sabe, desde que não tenha, eu acho que nenhum relacionamento abusivo, nenhuma coisa errada ali, sabe, muito estranha, pra mim, eu tô lendo. É, eu adoro, principalmente fanart, porque, gente, esse pessoal facilita muito a nossa vida, né, tipo, quando você quer fazer uma fanfic, você quer uma capa, por exemplo, a maioria dos sites não obriga você a fazer uma capa. Mas é legal porque é chamativo, né? Às vezes você vai... Você nem tá tão interessado assim na fanfic, nem a sinopse, assim, você não quer ler. Mas aí você vê a capa, assim, aquela capa maravilhosa, colorida e glamourosa, assim, você fala, gente... Então, eu acho fantástico. Também tem uma certa invejinha desse pessoal que manda mó bem no desenho. Porque, nossa, você faz as capas, você... Tem lá imagens que você usa nos seus redes sociais. Então, tipo, é muito incrível, né? Os fanarts, assim, e as fanfics também, obviamente. Com relação à fanfic de Harry Potter, eu não li muitas, mas eu lembro que uma vez na faculdade a gente tava tendo uma série de apresentações de trabalhos numa disciplina de inglês. E umas meninas fizeram... era um micro-teaching, né? Você preparava uma mini-aula pra apresentar. E o tema era livre. E duas meninas escolheram fanfics. E elas levaram um exemplo de uma fanfic de Harry Potter. E o casal era Draco e Hermione. Daí eu falei... Elas leram, assim, um trecho da fanfic. Aí a hora que eu ouvi, eu falei... Nossa, isso é Harry Potter, né? Draco e Hermione. Elas, pois é. Eu falei... Senhor! Sabe? Eu achei estranhão. Mas aí depois eu parei pra pensar... O que os dois representavam no livro, né? O Draco é um menino riquinho, sangue puro e arrogante. E a Hermione é meio... é a sangue ruim, né? É a Half-Blood, eu ia falar meio sangue. É a trouxa, né? E ela é CDF e tal, e assim, relativamente humilde em relação ao Draco, né? E aí eu falei, nossa, cara, até que seria um casal treteiro, mas seria um casal que, pô, seria um casal interessante. Eu ia mencionar isso mesmo, esse Draco e Hermione. Quando eu li a respeito, eu fiquei assim, gente, ia ter sido muito legal se tivesse isso no livro. Aí vem aquela louca e leva o negócio pra mais longe, assim, que fala, pensa, em vez de Victor Crumb, imagina se fosse o Draco escondido. Então, cara, ia ficar legal. Eu acho que ia ficar muito mais legal. Eu também acho. Pensou? Pô, Mariana, brilhou. Ia ficar perfeito. Olha, aí, ó, olha, olha o que chegou. Aí, ó, vou escrever, pronto. Deu aquela coceira agora. Eu não tinha pensado nisso. Vocês me fizeram pensar nisso, olha lá. O Draco é apaixonado pela Hermione, mas ela é sangue sujo. E aí, o que, que o pai dele ia pensar? E não sei o quê. Ah. Nossa, isso é muito novela mexicana misturada. Mexicana, exato. Eu falo isso. Eu que adoro novela mexicana. Parem os lencinhos. Muito bom. Então, como a Renata tinha falado, eu acho legal porque tem essa coisa. Todo esse psicológico, a mesma coisa que acontece com a Hermione, dela ser nascida trouxa e tal, acontece parecido com a Gina, tipo, porque ela é uma Weasley, e aí é aquela coisa toda, tipo, eu sou Malfoy, ela é um Weasley, é tipo Romeo e Julieta, Capuletos, Montecos. Ah, eu ia falar isso agora. Ai, mano. Desculpa, é a transmissão de pensamento. Esse negócio que acontece com ela junto, né, que assim até aquele triângulo. É, também. Dá pra fazer um universo alternativo, né? Em que botar os dois lá em Verona. Eu muito isso aqui na cabeça no momento. É, ou Veneza, né? Que é a primeira versão. Mas, tipo, eu ia falar isso com relação a Draco e Hermione, cara. Isso ia dar uma treta bem da hora, assim. Nossa, tipo, as duas famílias que se odeiam, diferentes em tudo e... Aí vai. Aí tem o descendente, o último descendente de cada uma das famílias, né? Se apaixona pelo... Nossa, gente, fantástico. Ó, vocês aí que estão ouvindo, estamos aqui. Fantástico. Olha, de nada, gente, pelas ideias. Pelo jeito, todo geral pira no Draco, né? Draco e Gina, Draco e Hermione, Draco e Harry. Não, Draco e Harry é bem forte, né? Sim, ele é muito explorável. Eu vi uma montagem ótima dos dois. Parecia que eles tinham feito a mesma foto. Uma vez eu tinha escutado que Draco e Harry é conhecido como casal pinhão, né? Pinhão? É, porque tem uma cena, eu acho que é no terceiro livro, é que o Draco tá com um braço enfaixado porque ele foi ser trouxa, né? Só que não no sentido de muggle, lá pro Bicúcio, né? Tal, ele se machucou. E aí tava na aula do Snape e o Snape solta essa frase que é Harry, descasca o pinho do senhor. É, cara. Ai, que presédio. Eu não sei se é verdade que eles estão conhecidos assim. Eu tinha escutado uma vez isso aí. Eu falei, gente, esse fandom é tão... Tem, eu lembro que tem no livro. O Snape obriga ele a, tipo, preparar alguns ingredientes ele, do, né, Draco. É, tipo, fazer algumas coisas pra ele, assim... Aí o Harry vai lá, né, tipo, putz, que sacanagem, né, mas eu vou ter que fazer, né. Aí, onde já abre o espaço para as mentes fujoshis irem até a lua e voltarem, né. Porque... Meu Deus. Mas, vocês falando aí do Draco e Hermione, e aí a tia tava falando que a fanfic lá que ela tava vendo na apresentação era do Draco chegando na Hermione... Sabe, cantou assim na minha mente, o Harry Potter Musical. This could mean the angel. I'm falling in love, falling in love, falling in love. I think I'm falling in love, falling in love, falling in love with Hermione. Eu ia comentar sobre Criança Amaldiçoada, mas ia ser spoiler. A gente pode falar, né, que é a pior fanfic que já escreveram de Harry Potter. Tretas! Ó, eu gostei. Como assim? Você tem esse direito de estar errada, assim. Eu quero entender. Eu não sei sobre... Eu não sei nada da Criança Amaldiçoada ainda, na verdade. Eu tô meio por fora do... Não, assim, eu li, assim, achando que ia ser uma droga. Então, pra mim, foi bom porque eu já fui achando que poderia não ser bom. Eu faço isso pra me defender. É, então, eu já vou assim, não, deve ser muito ruim, mas vamos lá. Aí qualquer coisa que vem é lucro, sabe? Ah, isso é uma boa forma de pensar, eu acho. É assim que eu vivo. Então, sempre que acontecia alguma coisinha que me incomodava, dane-se, continua, porque tá legal o resto, sabe? Então, assim, alguns detalhes me incomodaram, mas muitas coisas eu achei legal. Então, o resultado foi positivo. Então, a Marina teve uma experiência ruim com a Criança Amaldiçoada, é isso? Não, foi isso, assim, é mais que eu acho que o meu problema são dois, né? É que, assim, o cara que escreveu, ele claramente nunca leu fanfic na vida. Porque, assim, assim que saiu o sétimo livro, a primeira tipo de fanfic que foi feito foi justamente o de Cursed Child, que envolve, eu não vou falar o quê, né? Mas envolve os elementos de Cursed Child, sabe? Então, porque é a primeira ideia que você tem. E aí, só que ele não tem contato, então ele escreveu essa história achando que, nossa, é grande inovador, né? Só que não. E eu acho que tem muita coisa inverossímil ali. Se você tá fazendo um negócio no canon, no próprio universo, você não pode simplesmente ignorar. Ele ignora a construção de personagem, lei que já tinha sido estipulada nos livros, sabe? É, tem muita coisa ali que não rola dentro do universo de Harry Potter. E também o fato da J.K. dizer que é canon, tá ligado? Não, isso não é canon, cara. Você não pode fazer isso comigo, tá ligado? Não é canon. Não pode. Não é um livro. Não foi ela que escreveu. Não é um romance. Entendeu? Não pode ser canon isso aí, tá ligado? Eu fico muito impressionada. Eu acho que só um personagem não combinou muito com isso. Que foi o Voldemort. Os outros, pra mim, tão perfeitos. Eu não sei. Assim... E assim, eu já ouvi reclamarem, né, que o Harry mudou. Eu não acho que mudou, eu acho que ele só virou pai já faz 20 anos que ele era criança. E agora ele tá adulto, então isso muda mesmo. Mas eu achei que mudou de uma forma, assim, muito legal. Eu não achei que foi... Assim. Não, eu gosto do Harry, assim, do jeito que ele vai ter. Eu tenho um exemplo, mas os outros também servem. O Rony é muito alívio cômico, eu acho. O que acontece com a Hermione depois que eles fazem tal coisa... Eu acho de um machismo absurdo, assim, tipo, reduzir uma pessoa a um romance amoroso ali, é Hermione, pô, Hermione. E, o Alvos é insuportável, eu gosto bastante dos Corvos e tal. Não, o Scorpion é maravilhoso, não. Ele é muito fofo. Mas é isso, eu acho que tem umas coisas ali que, tipo, devia ser melhor pensado mil vezes. Eu não duvido que a peça seja incrível. Nosso outro Beemaster, né, o Marcelo, ele foi ver a peça em Londres, ele até fez um vídeo sobre isso lá no nosso canal. E assim, incrível, os efeitos, assim, lendo o roteiro, você falando, meu, como é que eles vão fazer isso numa peça? Isso é verdade, isso eu pensei. E a peça é incrível. Assim, então, meu, massa. O problema, eu acho, pra mim, é ser considerado canon, entendeu? Sendo que tem coisas que não combinam com o próprio universo. Como é que você faz isso comigo, Jô? Uhum. Aí eu fico chateada. Eu espero que nunca vire filme e tudo mais. E aí eu não tenho que encarar essa realidade. He marries Ginny. They live happily ever after. There is literally no way to move forward from this point. E o que chips fazem no fandom? Causam tretas. Então, o que é de bom e o que é de ruim no fandom de Harry Potter? Pensando não só nas fanfics, mas de um modo geral, assim, postura dos fãs nas redes sociais, assim. A própria J.K., assim, vocês podem falar o que vocês mais gostam nela. E se tem alguma coisa que vocês acham que ela deveria melhorar, assim, J.K. melhora e não sei. Aí eu falo que eu gosto de tudo, porque eu gosto até dos livros do Robert Galbraith. Então manda mais, viu? Manda mais, J.K., manda mais. Manda mais. Até o Morte Súbita, que o povo reclamar, eu gostei. Assim, era esquisito, porque era bem diferente, né, na narrativa, mas tava bom também. Então manda mais, tá pouco. Eu queria conseguir escrever tão rápido quanto ela. É, né? Mas eu não sei como é que ela consegue, ela é perfeita. o fandom é maravilhoso, gente. Eu vivo indo pra eventos de Harry Potter na Quinta da Boa Vista, né? O ar livre aqui no Rio. É, um monte de gente fofa, criativos pra caramba. Sobre o fandom em si, né? As pessoas. Eu acho bem incrível, assim. Eu acho que é bem legal essa coisa de que você tem uma conexão com a pessoa só por ela ser fã de Harry Potter. Porque eu acho que Quando você conhece alguém e ela fala que é fã, automaticamente você já consegue entender. Assim, você já meio que sabe os valores da pessoa, né? O que ela pensa sobre certos assuntos. Claro que há exceções, mas eu acho isso algo muito legal. E, por exemplo, quando foi anunciada, né, a atriz de Cursed Child, né, a Noma, e na hora de olhar as mentions do Potterish, eu já fiquei com muito medo. Eu falei, poxa, vai ter muito comentário racista, não tá pronto. Mas, na real, não, assim, a maioria, claro, sempre tem as pessoas babacas, mas a maioria das pessoas estavam super apoiando e discutindo com as pessoas, estavam falando besteira, sabe? Então, tipo, o pessoal, no geral, eu acho que é bem legal. Eu acho que isso tem muito a ver com o amadurecimento também, porque tem muita gente entrando em Harry Potter agora, né, que é mais nova, e eu acho que às vezes as pessoas não lidam muito bem com essa coisa de mudança de livro, filme. Eles não, acho que não tem tanta experiência, não lidam muito bem, mas no geral eu acho que é um fandom bem, bem tranquilo, assim. Eu já participei de milhões de fandoms, como eu já disse, e nossa, de Harry Potter é o mais de boa, assim. Bom, agora vai ter 5 filmes, né, de Animais Fantásticos e tal, ou talvez não seja Animais Fantásticos, não sabemos. E, meu, assim, saiu, eu tava numa aula de, quando saiu essa notícia, eu tava na aula de Libras. Eu virei pro meu amigo e a gente ficou olhando pra cara do outro, tipo, meu Deus, eu não tenho a mínima de condição de estar nessa aula nesse momento. A gente foi lá e depois saiu da aula, ficou discutindo e falando, meu, só a JK faz isso com a gente, tá ligado? Assim, de você ficar nessa empolgação de que vai ter novas coisas, porque a gente confia muito nela, né? Então ela ser roteirista e ser produtora desses filmes, a gente já fica, pô, vai ser algo que presta, tá ligado? Não é simplesmente a Warner pegou Harry Potter pra fazer qualquer coisa. Não, a JK tá na frente. Vai. Então, que mulher, ela é muito incrível. A minha única reclamação é que eu acho que ela podia, sei lá, me responder no Twitter. Mas. De resto, eu acho que ela continua aí sendo essa pessoa maravilhosa. Mas. Tinha muita treta antigamente com as pessoas que shippavam Harry e Hermione, né? A frase de efeito delas é tem que ler nas entrelinhas. Ai. Então, tipo, meio que assim, não, porque no livro... Porque o problema não é shippar, o problema é você acreditar que é real, né? Uh-huh. Aí, tipo, não, porque, olha, se você ler nas entrelinhas, você vai ver que no livro o Harry gosta de Hermione, a Hermione gosta do Harry, não sei o quê. Então, nossa, era muita discussão, assim, a gente chamava ele de abóboras, eu não sei por que agora. Meu Deus, era muita, muita, muita treta. E eu lembro quando saiu no último filme, não, no, na parte 1, né, teve a cena, né, Harry e Hermione, deles lá dançando o Children. De certa forma, tinha uma conotação romântica aquilo ali, e aí eu lembro que, tipo, eu fiquei muito brava. Porque eu fiquei, não, porque o Clovis, ele shippa Hermione, por isso que Harry e Gina é tão horrível nos livros. Nos livros não, nos filmes. Ai, era muito bom ser criança, cara. Não, pior é que, assim, antes brigava porque falava que tava nas entrelinhas. Aí vem a JK e fala que era pra ser desse jeito. O que aconteceu nessa época foi, tipo, basicamente a JK, ela deu uma entrevista, né, falando sobre, tipo, como é que seria no futuro, ideal, tal. E aí, só que antes de sair a entrevista completa, que aliás, a Emma Watson, que entrevistou ela, ela saiu, tipo, num tabloide, falando, eu acho que Harry e Hermione teriam dado mais certo, não sei o quê. E aí, nossa, todo mundo explodiu, tá ligado? Meu Deus, como assim? E aí as pessoas que shippavam Hermione ficaram loucas. Nossa, eu quis morrer naquele dia. Aí, só que depois saiu a entrevista completa, e o que aconteceu, que a gente já esperava, é que o tabloide tirou de contexto. Ela falou no sentido, Rony e Hermione, eles com certeza teriam alguns problemas, teriam que fazer uma terapia e tal, porque os dois têm genes muito fortes e tudo mais. E talvez nesse aspecto, Harry e Hermione seriam mais de boa, né? Assim. Mas aí ela falou meio que isso, assim, mas que desde o início era a Regina e a Hermione, entendeu? E não é porque um casal tem dificuldade que não devia ficar junto, assim. Eu tava ouvindo a Marina falar, né? E ela falou uma coisa que me chamou bastante atenção quando ela tava falando da guerra de chips entre quem shipava Harry e Hermione. Eu confesso que, assim, eu já tive um pensamento que era, tipo, a Hermione é muita areia pro caminhãozinho do Rony. Eu acho, assim, que ela merecia uma pessoa que a valorizasse mais, né? Isso... Eu acho isso até hoje. Então, porque, assim, o Rony, ele é um cara bacaninha, assim, né? Mas é isso, né? E a Hermione já estava muito na frente dele, assim. Mas, assim, muito embora ela sempre tivesse 10 passos à frente, muitas vezes até mesmo do Harry, sabe? Ele falava, uau, brilhante, mas daqui a 5 minutos ele tava fazendo alguma coisa que ia depreciar a Hermione, sabe? Principalmente nos primeiros filmes. Então, por mais que, às vezes, ele reconhecesse a genialidade dela e ela ficava feliz com isso, o que me deixava um tanto quanto triste, porque, né, tipo, joga um docinho e tá tudo bem, eu não achava que era uma coisa assim, fala, puta, mano, você amadurece aí e vê que a mina é realmente fodástica, porque eu tenho um crush fortíssimo na Hermione. Eu achava, assim, que às vezes era um pouco degradante essa relação dos dois, e eu achava que o Harry não pecava tanto nesse sentido em como enxergar a Hermione. É claro que, como todo menino adolescente, ele também dava as mancadas dele com ela, deu várias. O Harry, na minha visão, eu acho ele às vezes um tanto quanto egoísta. Mas assim, ele ainda era menos que o Rony, sabe? Então eu gostava dos dois juntos, assim. Eu não achei a cena da dança grandes coisas, eu não achei que aquilo significava que existia um romancezinho nas entrelinhas entre os dois. Mas eu gostava de pensar nos dois juntos. E eu acho assim, que quando você gosta, não tem como você shippar sem achar que é real, sabe? Porque se você ship é porque você geralmente vê argumentos, vê coisas que são possíveis ali, então você vai lá e shipa. É claro que é um pé no saco quando a pessoa acredita tanto naquele ship que não importa se é canon ou não, mas que ela começa a tirar o brilho dos outros, sabe? Eu como escritora, ficava pensando como a J.K. O que, que a J.K. acha? Tipo, se ela já foi influenciada por algum desses chips. Porque eu mesma, às vezes, as pessoas fazem os chips dos meus personagens, eu fico assim, nossa, ia ser realmente legal. Eu fico tentando ver se eu consigo encaixar isso nos livros. Mas não dá certo. Já tem tudo planejado, não dá. E às vezes eu fico até com medo. Tipo, algum leitor meu chega assim, não, você não pode juntar esse personagem com essa personagem, porque não dá certo, eu não vou gostar, não sei o que. Aí eu fico, ai meu Deus, e agora? Eu já vou juntar eles dois. Tipo, não tenho que mudar agora. Eu queria saber se a J.K. ela também já foi influenciada por alguma opinião de fã nesse sentido. Ia ser legal saber. Com certeza, não sei se influencia a ponto dela mudar alguma coisa de fato, mas acho que pequenos detalhes, com certeza, tipo, porque, né, você tem todo o feedback, né, a internet é algo muito, muito grande, e sobre a, quando eu falei antes, mais com uma perspectiva de quando eu tinha 13 anos e que tudo era muito importante, né, assim, um chip de Harry Potter era muito importante pra minha vida, e convencer os outros de que a Regina era melhor e tudo mais. Hoje em dia eu reconheço, com certeza, que Hermione faria muito sentido. Mas é que eu acho muito interessante essa coisa do Rony. Ele realmente, ele é um babaca. E o ponto é ele ser babaca. De mostrar que, tipo, uma pessoa legal pode ser muito preconceituosa. Ele é o melhor amigo do Harry e tudo mais. Mas, nossa, ele é super... Ele é machista e ele é bem preconceituoso. E aí, ele vai crescendo, né? Eu acho muito legal esse desenvolvimento do Rony, dele perceber que, meu, não é assim. E ele é totalmente, tipo, né, marrento e fechado pro mundo, que é uma coisa totalmente diferente da Gina, por exemplo. Ela é super popular, o Rony, ele é muito fechado na Grifinória. Então, eu acho legal o Rony e o Hermione por isso, de que, justamente, eles não ficam junto antes, porque ele não tava pronto pra estar com o Hermione, sabe? E depois ele que se torna o cara que poderia ficar com ela, sabe? Mas com certeza, ela e o Harry, é que eu gosto da ideia da fraternidade também, de tipo, amizade entre homem e mulher, né? Será que existe? Eu acho isso legal, assim, também. Wait, don't tell me. Red hair, hand-me-down clothes and a stupid complexion. You must be a Weasley. Foi num evento desse de Harry Potter que eu descobri que eu sou da Lufa-Lufa. Não, é que eu achava... Ah, é nóis. Não, é que eu gostava de todo mundo, né? Eles sempre dividem nesses eventos o pessoal em casas. E aí eu gostava de todas as casas, mas o pessoal da Lufa-Lufa era tão fofo. Gostar de todas as casas é muito Lufa-Lufa. Isso que eu ia falar. Aí eu falei, não, assim, eu não sou muito lufana, mas eu queria ser, então eu fui pra Lufa-Lufa. Quem sabe assim eu consigo ser um pouco mais lufana. Eu tirei no Pottermore, Lufa-Lufa. Pottermore, assim que ele lançou, eu fiz. Aí tinha dado Grifinória. Só que eu não tinha concordado com as respostas que eu dei, porque algumas perguntas não tinham a resposta que eu queria. Aí eu não gostei. Aí 2 anos depois, eu não gostei só por isso, não porque eu não gosto da Grifinória. Só porque realmente eu não me senti à vontade com as respostas que eu dei. Aí 2 anos depois, quando eu comecei a me identificar com a Lufa-Lufa e queria ser da Lufa-Lufa, eu falei, vou fazer esse teste de novo. E aí vieram perguntas com respostas que eu gostaria. E aí deu Lufa-Lufa. Eu, é isso aí. Não, a primeira vez que eu fiz o Corvinal, que é a casa que eu sempre me considerei, e agora que teve o novo entre aspas, né, o novo Pottermore, deu Sonserina, mas assim, a seleção uma vez só, né, gente? Então eu sou Corvinal. Hoje em dia eu reconheço que eu sou mais Sonserina, mas tipo, eu já tenho 20 anos, né? Então, as pessoas mudam, pá, mas eu sou Corvinal. Comigo aconteceu a mesma coisa, antes do site atualizar eu era Corvinal e aí depois eu fui pra Lufa-Lufa, depois que o site, né, voltou e tal. Aí eu, tô lá agora. Tipo, no começo eu confundia muito Corvinal com Lufa-Lufa. Aí depois eu fui ver realmente o que era Lufa-Lufa, daí eu falei, não, é legal sim. Eu fiz o teste uma vez só, eu fiz do primeiro Pottermore, da primeira versão, e deu Sonserina. Aê! E quando atualizou o site, eu pensei assim, como o teste é uma vez só, eu não quero refazer. Então eu escolhi por pegar as informações da minha conta anterior, né? Então eu fiquei só fazendo, só sendo mesmo Sonserina, só fiz o teste uma vez e estou feliz assim, aquelas. Tá de boa. Eu fiz de novo porque tinha esperança de cair numa outra casa, mas assim, não rolou. Eu nunca vou ser uma Sonserina, eu já aceitei isso. Não, você não vai. Aquela. E os seus patronos? Fizeram? Ai, o meu visão. Ele é a coisa mais fofa, ele parece meio que uma lontrinha. Ai, ele é muito lindo. É um coelhinho, sabe? É isso, né? Só cara, as coisas fofas. Kawaii. Meu filho São Bernardo. Cachorro. Eu tava torcendo pra um cachorro, então. Fiquei muito feliz. Lebre marrom. Que legal. Aí no final ainda sai pulando assim, mó fofinho. Eu falei, gente, sou eu mesma. O meu foi um cisne negro. Uai. Uau. Arrasou. Não, sobre o teste mesmo, eu também fiz só uma vez. E deu o Corvinal, que é a casa que eu sempre quis na vida. Sempre senti alguma coisa. Não, sabe aquela coisa esquisita, né? Você não sabe. Você sente alguma coisa. E eu sentia que eu era Corvinal. E deu que era Corvinal. Fiquei feliz da vida. Ficou assistindo um negócio. E também optei por manter as informações. Quis fazer de novo? Não. Vai que, né? Não, mas foi... É. Foi só... Foi Corvinal forever and ever. E o patrono deu um golfinho. Legal. Tinha. Que fofo. Eu queria muito um gato. Mas, né, não deu. Mas o golfinho também é fofoleto. E é inteligente. Fala mais que a boca, né? Que ele fica fazendo barulho. Então, dá certo. O vilão da minha série fez o teste também. Meu Deus, eu adoro múltipla personalidade de autor, cara. O dele deu um gato, né? Gato Nebelong, que eu achei, eu não conhecia essa raça, achei maravilhoso que eram pra mim. São todos cinzas com olho verde, maravilhosos. Ai, são lindos. Lindos. Muito divos esses gatos. O Rupert Grint, que é o Rony, né? Ele também fez o teste, ele é Lufa-Lufa. Eu falei, ah, é nóis. Ah, mas o Newt Scamander? Eu nunca sei falar o sobrenome dele. O Newt, ele é um personagem que é o protagonista do filme, né, agora. Ele é da Lufa-Lufa. Sim. Aí, eu tô falando, Lufa-Lufa vai dominar o mundo. Lufa-Lufa ganhou 5 filmes. Chupa Corvinal. Esse pensamento de Lufa-Lufa vai dominar o mundo, cuidado aí, que também são serinos, você chiu aí. Né? Ah, nada tão maniqueísta assim, né? Acho que as críticas básicas caíram na Lufa-Lufa, mas, né, de vez em quando tem uma mãozinha que quer sair do armário assim da... 99% por favor, aquele 1% são serinos, né? Não, mas tava precisando, né, dessa injeção de ânimo pro pessoal da Lufa-Lufa, porque o pessoal esquece que o Cedric também é Lufa-Lufa, né? E aí, tipo... É que não parece muito Lufa, sei lá. Sinto isso. É, então. É que eu sempre vou achar que ele é um vampiro, cara. É, cara, eu ia falar isso aí, sabe? A gente tem a personagem mais legal da série, que é a Tonks. Exato. É, e a gente esquece também, eu nem tava nem lembrando. É que ela não tá na escola, né? Todas essas coisas. Mas é tadinha da Lu falou, eles não tem ninguém, tá ligado? Aí quem eles têm, tipo, vai pra Crepúsculo, é dó. Basically, I've just been putting anybody who looks like a good guy into Gryffindor, anybody who looks like a bad guy into Slytherin, and the other two can just go wherever the hell they want. Hufflepuffs are particularly good finders. What the hell is a Hufflepuff? Nós aqui, então, todas somos fãs de Harry Potter. E com certeza a gente já teve que ouvir alguma coisa de alguém que não era fã, que a gente pensou, não tem nada a ver. Principalmente, não só de, assim, não só de pessoas, assim, do nosso convívio, mas, assim, da mídia. Então, a pensar de uma mídia não especializada. Porque, por exemplo, o Potterish, né, que a Mari tá aqui representando, ela é uma mídia especializada, né, um fansite. Só que, então, como que a TV, por exemplo, faz esse trabalho, sabe, de informar as pessoas que não só são fãs, como aquelas pessoas que não são fãs, vocês gostam, é uma maneira ok, ou tem aí que mudar algo? Bom, tem uma coisa chamada pesquisa, né, que eles não fazem de jeito nenhum. Então, eu acho bem ruim. Assim, a começar pela coisa do bruxinho, né? É. Eles tratam Harry Potter como uma coisa infantil, mas, ou melhor, infantilizada. Porque não tem problema algo ser infantil, né? Tem muitos materiais de qualidade aí e tal, o problema é que eles tratam como se fosse uma coisa boba, né? Mesmo com todo o sucesso, com todo o dinheiro que arrecada e tudo mais, eles ainda não levam com seriedade. Então, na hora de reportar sobre qualquer coisa, eles não se importam realmente, assim. Muitas vezes, vários meios de notícia vêm falar com a gente no Potterish pra pedir informação, assim, coisas que, tipo, meu, você sabe, se você entrasse no Google, você saberia, assim, não é tão difícil, assim. Eu dei entrevista sobre Cursed Child e tal, e o pessoal não sabia, assim, de nada, mas o que que é? Tipo, gente, dá uma olhada nisso. Então, apesar de dar um negócio que gera ibope, eles não se preocupam muito, então eu acho bem, bem virtuoso. E é ruim pra gente, pro fã, né? Porque você se dedica tanto a algo, você gosta tanto, e aí as pessoas em volta não levam a sério. Eu acho ruim, assim, não é uma impressão muito legal. Eu tento pensar nesse sentido que... É que nem eu, quando eu não conhecia Harry Potter, eu achava que era uma coisa de criança. Então, acho que se eles tivessem tido tempo de ler, eles seriam, né? Eles não tratariam tão como infantil. Eu só queria mencionar que tem uma... Quando eu fui pra Manaus, eu acho que foi a Globo Manaus de lá. Eles mandaram uma jornalista que era fã de Harry Potter pra fazer o programa. Então foi muito legal. Não, tipo, teve a ocasião que... quando foi? Em 2014, o Oliver Phelps veio pro Brasil. Eu e mais uma menina, a Aline, a gente foi pro evento de imprensa lá. A gente chegou lá, tinha gente que não sabia o que era Harry Potter. Como assim você tá indo pra um negócio lá e você não sabe de nada? Tem que fazer uma pesquisa básica. Eles perguntaram, a gente ficou, né, esclarecendo tudo pra eles, assim. Tipo, aí, por exemplo, eles abriram pra pergunta da imprensa, né, que foi uma apresentação rápida de 15 minutos do Oliver e do diretor lá do Parque de Orlando, sei lá, falando. E eles abriram uma pergunta e, tipo, ninguém sabia o que perguntar, porque ninguém sabia o que era. Aí, basicamente, só a gente do Potterish perguntou, assim. O que eu acho que os jornalistas aqui hoje em dia, eles... tudo tão corrido que aí vai o jornal, a revista, não sei, e já manda qualquer um que esteja lá presente na hora e aí a pessoa não tem nem tempo de pesquisar a respeito, tem que ir. Aí é um problema. Eu acho que o pessoal tem muito aquela imagem da gente como naquele filme Sim, Senhor. Vocês já assistiram? Do Jim Carrey? Sim, já. Tem uma parte lá que ele... a ideia é ele dizer sim pra tudo, né? Então ele é convidado pra ir num eventinho, numa festa estilo Harry Potter. Então ele chega lá e todo mundo parece muito alienado, né? Dá essa impressão que a pessoa vive Harry Potter 24 horas por dia e que é meio... alienada e não sabe de nada, é só aquilo. Eu tive essa sensação quando assisti, não sei se outras pessoas tiveram, mas a ideia que dá, que eu acho que o pessoal tem do fã de Harry Potter, é mais ou menos aquela, assim, gente bem leiga mesmo, tá? Não, os nossos amigos entendem. Mas o pessoal de fora acha que a gente é daquele jeito. E se é um pessoal ainda bem mais fechado, pelo menos tipo pessoal que tem convicções religiosas, que acham mesmo que aquela bruxaria é uma... A bruxaria mostrada no livro é uma coisa do mal mesmo, eles ainda acham que a gente deve ser satanista e uma coisa louca, assim. É sério, porque tem um pessoal que acha que Harry Potter é magia negra, né? Em vez de achar que Harry Potter é bem mais próximo de X-Men do que... É, não, eles acham que é tudo do mal. O próprio conceito de magia negra já está embebido em muito preconceito, né? Então a gente pode dizer que é um preconceito dentro do outro, né? Porque o que é magia negra é o que não é cristão, né? Vamos dizer assim. É que eu achei genial essa referência do filme que você falou, do Sim Senhor, que eu tô lembrando que eu assisti também. Uhum. E aí eu vi essa cena do encontrozinho lá, o pessoal fazendo cosplay de Harry Potter. Inclusive tinha uma menina que ele queria pegar, eu acho, que tava de Hermione, não sei. É, uma coisa assim. É, ela tava fazendo tipo uma Hermione sexy, uma coisa assim, sabe? Eu falei, eu achei uma visão muito estrangeira, né, de Harry Potter. Bem coisa de quem olha com olhos de desprezo mesmo, né? Então é uma visão meio de safari, assim, né, que eles têm. Uhum. Gente, mas Harry Potter é o amor, tipo, eles estão as falas de bruxaria e comemoram o Natal, pô. Exato, é isso que eu ia falar. A gente sabe disso. São bem maiores. A gente sabe disso, né? Eu adoro convencer a galera. Só que a pessoa não leu. Deixa eu abrir um parênteses, bem parênteses. Vocês já ouviram uma história que um povo religioso espalhava por aí, falando que era o demônio que fazia o JK escrever? Ai, eu lembro. Vocês já viram? Claro. Que ela quebrou o próprio braço pra não escrever, mas não tinha jeito. Que o demônio fazia ela escrever. Essas teorias saem sobre tudo. Eu acho que sobre tudo já sei o que a pessoa vendeu a alma, assim. É, então. Depois a gente faz fanfic, né? É. That's absurd! You're absurd! What? Say that again to my face. You're absurd! That's absurd! O Harry Potter foi um universo ficcional que começou, sim, como um infanto-juvenil, mas ele acabou atravessando o público-alvo dele, sabe? E teve gente que não percebeu isso. Porque pra ele ter virado o fenômeno que ele virou, não tem como ele ter ficado só com crianças e adolescentes. Mesmo na época, sabe? Muita gente que não era criança e adolescente, que já era, assim, jovem adulto, adulto, né? Ou mais de idade, leu Harry Potter. É, eu mesma. Eu comecei a ler Harry Potter, eu tava com 22 anos já. Agora, assim, por que Harry Potter fez essa travessia de público-alvo? Não sei, cara. Assim, coisas que acontecem na vida, sabe? Acho que a grande mídia, a mídia não especializada, não percebeu isso. E fora também o pessoal que é envolvido com fandoms, que não do fandom de Harry Potter, parece que não se tocou disso também. Eu não sei se por questão de realmente não saber, ou por uma má fé, sabe? Usar de artifício essa infantilização da história e do fandom como uma arma de argumento pra falar que o tal fandom é melhor, porque tal escritor escreve melhor que a J.K., porque tudo que o tal escritor que ele gosta é criação de mundo, é genial, é não sei o quê, e o que a J.K. faz não é aproveitar uma mitologia já existente, que obviamente não tem copyright, mas sim é plágio. O meu livro já foi acusado de plágio por uma menina, porque ela falou assim, ai, ela copia Harry Potter, porque os bruxos dela usam varinhas e andam em vassouras. Aí eu fiquei com pena da menina. Ela nunca viu nada de bruxo além de Harry Potter. Nossa. Pica-pau também plagiou Harry Potter, então. Triguidum. Este burro, Chirion. É, então. Eu fiquei com pena da menina, sinceramente. E essa construção, assim, né, do próprio personagem, é bem... E há coisas que são bem comuns e que se repetem ao longo da história da literatura e da contação de história, enfim, que não necessariamente precisa ser uma literatura escrita, que é bem comum, né? Que nem, né, a Renata falou, bruxos voam de vassoura e usam algum artefato para fazer magia, né? Varinha, cajado. A própria jornada do herói, né? Que o Harry Potter é, né? E aí vários filmes, vários livros usaram antes, usaram depois e continuam sendo usados. E você vai falar que você copiou o roteiro? Porque, sabe... E a questão também, né, do menino órfão que vai morar com os tios, né? Uhum. Isso é bem comum, sabe? Não foi a JK que copiou. É bem recorrente, sabe? Você tem... Eu lembro que uma vez eu tava numa palestra de uma escritora africana. Agora eu não vou lembrar o nome dela, porque faz muitos anos que eu vi essa palestra. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que ela tava falando, né? Que é muito comum, quando você tem um órfão, pôr ali um signo de magia naquele menino, sabe? Então, agora eu não lembro exatamente se ela tava falando de história ou se era no cotidiano. Mas eu lembro que isso me chamou muita atenção, porque eu falei assim, nossa, é um outro continente, sabe? E é meio que algo parecido, né, das histórias que a gente tem por aqui, né? Sabe, coisas se repetem na vida. Nossa, isso tipo é incrível, porque eu não tinha, assim, né, eu sou diretora e roteirista, né? Eu tô fazendo projeto pra uma nova série de TV e tudo mais, e a gente tava discutindo como vai fazer o protagonista. E a gente falou, ah, eu acho que seria interessante ele ser órfão, beleza. Aí eu falei, ah, acho que morar com os avós, alguma coisa assim. Aí, falaram, não, acho melhor ele morar com os tios, que é mais impessoal. Eu não tinha feito a ligação com o Harry Potter, tá ligado? Com qualquer milhões de histórias. Assim, né? Gente, é isso, porque, tipo, tem um estereótipo ali que funciona muito bem nas histórias. Exato. E, tipo, e não é porque o meu personagem vai morar com os tios que ele é o Harry. Assim, tipo, nada a ver. Elas são fórmulas porque elas funcionam. Sim, sim. Às vezes o herói não pode ter aquela ligação feroz com alguém. Aí você bota ele pra morar com os tios e ele tá livre pro mundo. É, aí a diferenciação é como vai ser essa relação, é a característica de cada personagem. Porque no fundo, a gente tem ali número X de histórias que vão se repetindo. E aí o que faz a magia do negócio é a habilidade do escritor em contar essa história. Exato. Gente, e quantas pessoas na vida real não moram com os tios? Né? Sabe? É. Algumas coisas não têm copyright. Vida, sabe? Treta, né? Acho que Master era entre Harry Potter e Crepúsculo. E, tipo, era num nível, assim, que até chamaram. Teve a Campus Party uma vez, e aí chamaram duas pessoas pra representar o Potterish, duas pessoas pra representar um outro site lá de Crepúsculo, e teve uma discussão no meio da Campus Party sobre Harry Potter versus Crepúsculo, assim, tipo, né? Um puto evento e tal, porque o negócio era forte. A pessoa gostava de Crepúsculo, você não podia gostar dela. Acho que era muito isso, que Harry Potter também tava acabando e a gente tava carente, e aí veio o Crepúsculo e a gente, meu, nem se compara. E aí tinha pessoas que nunca tinham lido Harry Potter lendo Crepúsculo e agindo como se merecesse o Nobel da Literatura, sei lá. Mas, de novo, é muito estranho, porque era tão importante na época odiar Crepúsculo e falar mal e fazer todo mundo odiar, né? E hoje em dia, gente, que filmes maravilhosos, né? No fim das contas, o importante é ser feliz, né, cara? Goste do que você gostar. Quem imaginaria, tipo, as minhas amigas da faculdade todas eram no Crepúsculo, assim. Isso seria inimaginável pra mim há 6 anos, assim. E é incrível. E elas assistem os filmes, elas amam os filmes, elas são super felizes e elas adoram os personagens. E, meu, vai nessa, tá ligado? Meu, gosto se você quiser. Bom, prova é que agora, né, desse relato da Marina, é que todo mundo cresce, todo mundo muda, né, minha gente? Agora tá todo mundo na paz, tretas não mais, pelo menos não essas, né? Uhum. Ah, mas gente, mas eu li tudo de Harry Potter, depois eu li tudo de Crepúsculo, tive uma fase louca no Crepúsculo, passei uma doida. E... Eu também. E depois eu assisti o Eclipse, eu falei, que merda estou fazendo? Aí acabou, amor. Eu acho que o problema não é nem as obras, e sim como as pessoas lidam com o seu fanatismo, né? Se a pessoa gosta e gosta de uma maneira, vamos dizer assim, abre aspas, saudável, cara, eu não vou apontar o dedo na cara dela e falar, ah, sabe, você tá... O máximo que eu posso fazer é falar assim, ah, então, mas você entende que, né, se você for levar pra sua vida, não é legal, não é legal. Mas você curtir a obra e você ser fã da autora ou dos personagens, ou porque você acha o Edward bonitinho, ou porque você tem crush na Bella, eu acho que isso não é o verdadeiro problema. é que assim como muitas militâncias, assim, os movimentos de fã, eles são muito cegos para os próprios problemas. Isso inclui todo mundo, né? A gente também não tá isento disso. Quem nunca escorregou e teve um comportamento meio bobinho, né, numa hora? O grande problema da sociedade é que ninguém deixa ninguém se divertir. Deixa o moleque dançar, pô. É. I'm telling you, children, take one step off the grounds of Hogwarts and you know what they'll be talking about. A forbidden love between a young girl and a Dracula monster. Twilight, now a major motion picture. O que vocês esperam agora pro fandom, né? Agora que vem essas novas obras, né, pra expandir o universo e então renovar a franquia? Eu espero um monte de lufanos novos. Eu espero que haja um crescimento, né? Que muita gente que meio que abandonou o fandom retorne. Eu acho que vão surgir... Me parece que é bem... Que vai ser... Que os esses filmes vão ser bem políticos. Até pela sinopse que saiu de Animais Fantásticos, eles falam muito disso do Grindelwald, de estar essa tensão e tudo mais, eles estarem à beira de uma guerra. Eu acho que vai ser muito interessante. Então pode... Eu acho que pode trazer uma, discussões bem maduras, sabe? Até sobre a conjuntura política atual aqui e tudo mais. Eu acho que vai ser bem interessante o que vai sair daí, assim. Eu tô bem, bem ansiosa, na real. E também prevejo muito trabalho. Estou cansada só de pensar. Mas, assim, o Grindelwald, ele vai aparecer nesse filme que tá pra sair? A gente pergunta. Não sabe. Ele apareceu, né? No novo teaser ele aparece. Gente, porque se aparecer e se ele for o mesmo ator que apareceu no último filme, eu vou ficar bastante feliz. Porque ele era muito magia. Ele era boy magia com 3 N's, porque é muito magia. Que loucura. Pra não parecer que eu sou superficial a esse ponto, só estou esperando pra ver o boy magia. Sim, eu estou esperando pra ver o boy magia. Mas eu também estou esperando porque eu achei interessante a guerra. Porque eu vi ou li em algum lugar, que agora eu não me lembro onde, a JK falando que enquanto acontecia a Primeira Guerra Mundial aqui, ela também queria que tivesse acontecendo um grande conflito no mundo bruxo, né? Que meio que o Grindelwald seria meio que o nosso Hitler, sei lá. Acho que vai levantar muitas reflexões. Acho que isso é bacana. Até a própria no trailer que eu vi, que eu achei interessante as partes onde a JK fala que o que não é explorado nos livros de Harry Potter, mas tá lá, ela vai conseguir explorar agora exatamente onde ela queria chegar. Então a gente pode esperar coisas interessantíssimas, né? O Voldemort, ele já tem essa pegada Hitler, né? Sim. E o Grindelwald é bem mais pela coisa do B maior e tudo mais, que eu acho bem interessante também, essa coisa de você... os fins justificam os meios, né? E uma coisa que eu tô, assim, eu provavelmente não vai rolar, não sei de que forma, mas assim, a JK já falou que o Dumbledore era apaixonado pelo Grindelwald, mas que o Grindelwald não correspondia a esses sentimentos. Mas eu acho que pode ter muito, assim, o Grindelwald usando esses sentimentos pra se dar bem, assim. Claro! Né? Eu ia achar legal. E, assim, eu ia achar ótimo. De qualquer forma, assim, pô, se explorar de alguma forma, mostrar, gente, não é, eu não só falei que o Dumbledore é gay, mostrar ele como um cara que gosta de caras, então, tipo, a representatividade, tá ligado, disso? Eu espero muito que role. Já, assim, não rola nada em nenhum dos livros, nem dos filmes, e em Cursed Charge não rola também, então, vamos fazer acontecer, gente, pelo amor de Deus, a representatividade aí tá faltando. Né? Exato. Quantos anos tinha o Dumbledore na década de 20? Ele tá com uns 40, acho. Ele tinha quantos no Harry Potter? Não era 150, alguma coisa? Eu sou de humanos. É que mais de... De qualquer forma, ele já é professor de Hogwarts. Já, né? Antes, aliás, né? Porque o Newt foi expulso. É. Ele era professor. Sim. Então ele já devia, no mínimo, né? Acho que pra ser professor de Hogwarts, devia ter no mínimo 30 anos, assim. É. Eu espero a empolgação que Harry Potter trouxe toda de volta também, sabe? Trazendo mais gente. O pessoalzinho que nasceu nos anos 2005, né? Tipo, de 2005 pra cá. A molecada toda, que já deve até gostar, mas não teve a oportunidade de acompanhar de perto, assim, o início de alguma coisa. Vai ser bem interessante ver essa novidade aí, misturada com os velhos tudo. E eu não sei, eu tô achando tudo tão bonito e tão... Eu não sei nem explicar, sabe? Eu só acho lindo. Sabe o que eu tô achando diferente? Que é a primeira vez que a gente, pelo menos quem leu os livros antes, né, e foi ver os filmes do Harry Potter depois, é a primeira vez que a gente vai ver um filme do mundo do Harry Potter sem ter lido nada antes. Exato! Tem toda essa novidade, essa coisa. Eu não sei de nada. É igual acho que o cinema vai ser maior ainda, né? Ninguém no cinema vai estar sabendo de nada. É, pelo menos não vai ter aquela pessoa reclamando também, falando, eu li os livros, você não leu, você é um piorzinho. E aí vocês estão falando de quem se afastou retomar, eu meio que senti uma culpa agora, porque é o meu caso. É, então, porque vai acabando a empolgação mesmo, assim, aquele primeiro amor, aquela coisa, ela diminui, não tem jeito. Mas é porque... Desculpa, pode continuar falando. Não, é, então, porque você não tem mais lançamento, não tem mais coisa nova, você se sente como se você já viu tudo. Então, fica uma coisa meio morna, assim. Mas o amor tá ali. Uhum. Tem uma notícia do Pottermore de vez em quando. É, então, mas mesmo assim, não é a mesma coisa o Pottermore. Assim. Não é. Gente, mas pensa que vão sair fanfics desse episódio, então... Nossa, é. E era isso que eu ia falar, porque eu espero mais fanfics. Quero ver o número de fanfics de Harry Potter triplicar, aliás. Verdade. Quintuplicar, porque vão ser 5 filmes. É, eu acho que, tipo, de forma alguma, porque assim, as pessoas crescem, né? Todo mundo que era meio que adolescente ou perto, não fazia muita coisa, e agora tem as pessoas estão na faculdade, estão trabalhando, já tem, sabe, é outro rolê. O It, tipo, não acabou porque a gente não tinha coragem, tá ligado? Assim, mesmo não ter nenhuma perspectiva de qualquer coisa, a gente ficou, meu, como é que a gente larga isso aqui, sabe? É, não tem como. Okay. E aí, tipo, por muito tempo a gente foi levando o site, assim, criando meio que conteúdos a mais pra continuar tendo coisa. E aí, ter essa coisa de ter o filme, quando foi anunciado, todas essas coisas, foi, tipo, incrível. E agora, nossa equipe aumentou de novo, que era bem reduzido, agora a gente aumentou, estamos de novo com mais 50 pessoas e tal, está rolando de novo aquela coisa de vou te conhecer pessoalmente, te conheço pela internet e agora a gente se encontra na Premiere, não sei o que não tem como você falar nada de quem se afastou, porque gente, a vida acontece, né? A gente continua amando Harry Potter e tudo mais, mas não dá pra, infelizmente, não é só mais isso que a gente tem na vida, né? Tem que pagar as contas. Exato, temos uma vida, né? Verdade, ao contrário do que muita gente pensa, né? Pois é, se nem Harry Potter dá pra fazer dinheiro com a varinha, né? Imagina que... É, a mão do trouxa tá aí, né, gente? Rolando. Make a joyful sound, for the moon is coming down. Eu queria agradecer muito vocês todas por estarem aqui. A Renata, que a gente se encontrou lá em São Paulo, por ter aceitado o convite prontamente. Eu que agradeço pelo convite. A Marina, por ter aceitado mesmo que de última hora, na correria, mas estava aqui presente. De boa, foi ótimo. A Nana, que sempre tá lá no nosso Twitter. Conversem comigo. Sim, conversa. Ela adora conversar. Por favor, gente, conversem com ela. Né? A Inichan, que mesmo gripada, veio pra cá. De nada, Rosinha. Então, acho que foi um papo bem legal. Eu acho que vai ser um episódio que, assim, eu gostei muito de ter gravado. Espero que quem esteja escutando também tenha gostado muito. E agora eu deixo, assim, pra vocês fazerem suas considerações finais, darem indicações, né, ou recadinhos que vocês quiserem. Fiquem ligados no IX pra todas as notícias, nosso Twitter, Facebook e tudo mais. Tem tudo lá no site, é só dar uma olhada. A gente vai fazer eventos, né, em todas as cidades que a gente conseguir, de lançamento, lá na pré-estreia, fazer sessão de fã e tudo mais. A gente tá com um canal do YouTube agora, que a gente tá falando tanto cobrindo eventos que estão acontecendo, quanto fazendo tags, discutindo coisas de Harry Potter. Então, se inscrevam lá se vocês curtirem. E é isso, até uma próxima. Eu acho que, só deixando claro, o Ish é o Potter Ish, tá, gente? É porque, assim, vai que alguém, vulgo eu, que é meio lerda, demora pra fazer as conexões, tá? Potter Ish, então é o Potter Ish, gente. Vamos lá, que é muito legal. eu falei, nem pensei. E, aliás, a gente... Não tem pronúncia correta, pode ser Potterish, pode ser Potterish, Potterish. Bom, adorei fazer aqui esse bate-papo. Quem quiser me adicionar no Facebook, Renata Ventura 3 em números romanos, que é o único que eu ainda consigo adicionar. Ah, não sei. Se quiserem comprar meu livro também, tá aí no site da Saraiva, no Amazon. E podem comprar comigo também. É só me mandar me mandar um e-mail perguntando como, que eu mando autografado pelo correio. O meu e-mail é a.arma.escarlate.com.br. Eita, vou pegar autografado então. Que massa. Ah, e só tipo, meu Twitter é @marinandelli, por favor me sigam. Beijos. E eu gostei muito de estar aqui também. Ah, foi muito divertido. Pra quem gosta de falar, um podcast é um prato cheio. E é isso, eu tô no Twitter do Fanficast, que é o @Fanficast. Vai estar tudo no site, pra vocês verem. Meu Twitter pessoal é @NanaCastro. Nana Castro. Eu falo umas besteiras lá também. Reclamo da vida, como toda pessoa no Twitter. E eu também escrevo fanfics, como eu falei antes, mas eu escrevo mais Sherlock e Supernatural. Então, se alguém tiver interessado, é só procurar por Nana Castro no NIA. Eu também tô no Fanfictionet, mas é mais difícil o site, porque eu era cheio de frescura antigamente. Mas agora é tudo Nana Castro, tá? Então, quer me procurar nas internets? Procura a Nana Castro, o que você acha. Ou Facebook, ou Twitter, e a página do NIA com minhas one-shots de Sherlock. Ah, sim. E quem já leu meus livros, vocês podem ser amigos dos personagens no Facebook, que eles têm perfil e podem conversar com vocês. Ai, que sabe! Gente, isso é lindo. Isso é lindo, cara. Gostei bastante de ouvi-las e foi muito, muito divertido acima de tudo, né? Pedir desculpas a vocês por se em algum momento foi ininteligível o que eu falei, mas é que eu tô com uma gripe muito forte. Espero que o pessoal leve a sério aí a história das fanfics, escreva também e deixe a gente ficar sabendo disso. É, às vezes eu posto umas besteiras no Twitter do Fanficast, mas aí eu assino lá como Anitian, vocês vão saber. E também eu tenho conta no NIA Fanfiction sob a alcunha de Anitian. Então tem lá as minhas fanfics do mundo japa, que pra quem gosta também, se quiser dar uma lida, eu acharia legal. Eu tenho Twitter, né, no caso, se vocês quiserem me seguir, que é o @narosaleme. Eu tuito esporadicamente, mas por mais uma vez por mês estou lá tweetando. Vocês podem então seguir o Fanficast no Facebook, fanficast.br. Podem também seguir o Fanficast no Twitter, né, e falar com a Nana ou com a Anitian. Deixar um recadinho aqui pra gente nos comentários, dizendo se você gostou ou que você discorda, né. Enfim, deixar aí sua opinião, né, sobre este fandom mágico que é o fandom de Harry Potter, e também mandar um e-mail para a gente, né, que nós vamos ler e te responder com muito carinho. E se tudo der certo, não prometemos nada, porque depende de muitas coisas, o seu e-mail pode ser lido aqui no Fanficast no próximo episódio. Então, se você quiser mandar um e-mail para a gente, você então manda um e-mail para contato@fanficast.com.br. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham deixado a magia entrar, né, na vida de vocês por essas horas. E a gente se vê, então, no próximo Fanficast. Até mais. Tchau. Tchau. Nossa, gostei muito, Renato, de te conhecer. Comecei, assim, a ler seu livro, né? Eu achei que ela ia falar, já comecei a escrever fanfic sobre nós duas. Não, calma, gente, eu não sou tão uma fanfic writer machine, assim. O chip tão maluco. Que não deixaria de ser interessante. Olha outra leitora aí. Cara, eu leria isso. Ah, vá. Mas sei lá, quem sabe os fanfic lovers, os fanfic writers que escutem esse podcast resolvam escrever alguma coisa. Aí eles já estão chipando todo mundo aqui, a gente nem sabe. Né? Vai saber, né? Eu amo ser humano. Ficava voltando naquela cena que ele pula a janelinha lá com a varinha das varinhas e eu ficava falando, nossa, esse cara aí é sensacional. Vem pular minha janela, né? Mas, então, aí é que tá. Aí você pegava e deixava a janela aberta em casa, aí né? Aí é que tá. Não, mas não pula igual você fez no filme, de fora, de dentro pra fora, assim, né? De fora pra dentro. Deixa eu ver essa varinha mais de perto. Então... Eu vou ter que colocar 18 mais de novo nesse momento. Eu não podia deixar passar.